voando alto. Eu também tô. Sigo na minha luta e live show. Dobrada era todo show, elas tá me querendo. Sabe que Gabriel Saldi é o cara do momento. Fumoada brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá. Eu tô. Pode crer, tiro a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crer, eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando. Bora minha live show! É o carretão do momento. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumoada brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, virou a nossa tropa tem. O potente é lixo, mas é rende pra ninguém. Gabriel Saldi é o cara do momento. Pra cima. Vai, vai, vai. Sempre em nome de Lanche Show de Bola, Top Motos, Duke Golden, Depósito do Diego, Caco Outlet, vai tomar no olho do seu cu, Prime Barbearia, vai pra puta que pariu. Então, terceiramente, vem, senta na rola, oh, quica na rola, oh, senta na rola, oh, quica na rola, oh, senta na rola, oh, quica na rola, oh, senta na rola. Oh, quem tá na rua? Oh, agora, te mora, porra, caralho, novinha, filha da. Já, eita, porra, caralho, novinha, filha da. Putinha, vai, desce, moreninha. Sobe, moreninha. Bora, bora, bora. Desce, vai, moreninha. Bora, galera, junto. Sobe, vai, moreninha. Aqui. E a gente fazendo muita onda pra galera. Toma, toma, toma, toma. Vamos, toma, toma. Chupa, chupa e pouco zona. Bora, Bruno! Toma, toma, toma. O nosso parceiro Japona já tá por aqui! Toma! Toma! Toma! Toma! É a live, hein? É! Sucesso! Gaiola eu troco do Black na voz, na voz, na voz. Prepara! Caralho, lá, lá, lá, lá. Bora, Sérgio! Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de bobeira? Que tal dar tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele. Bora, galera de Macapazinho! Já estamos na área! Rapaz, com força junto o balde, nós mete o louco, cê é dia de baile. Vai, olha o troco, tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver com sentimentos. Gabriel Sound, aqui está formado a resenha do Sound. Menina, tá com a boca puta e vem que te avira então. Desce com tesão. Senta, vai travando a bucetinha. Essa que fica de. É pra galera chegar! E o Sound de Netuno! Live show! Eu sabia que ela viria. De longe sinalizou. O Bonacinho! Tá lotado de. Auxílio! Coxão. Vila Macapazinho! Você eu chamo no. O Bonacinho, gente! Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Quem toca? Gabriel Sam, aqui na live! Eu pago. Live show! Tu vai ver cena nossas. Do carretão! E vem de embora, velho! E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba? Isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Lá rádio! E ela vem sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Só botada, dona só botada, vem! Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. E aí? Eu sou o Will. Bora, Gabriel! Vai, Brisa. Sempre em nome de SC Multimarcas. Que vende Duke Golden em Mosqueiro. Sai desse. Vai, Brisa, não vai. Viu? É a revendedora autorizada. Que seja no link. Da Duke Golden em Mosqueiro. Pode começar. A vida idosa vem jogando. Abre, fecha, picadinho. Faça em mim sensualizando. Eu dou aquela saladinha. A vida idosa vem jogando. Abre, fecha, picadinho. Faça em mim sensualizando. Eu dou aquela saladinha. E bora, bora começar. Bora, bora começar. Bora contar os plaquinhos de 100. Bora começar a ajeitar esse plaquinho, tirar do bolso, comprar cerveja, que a live já tá pressão pra todo lado. Agora, bora, bora. Contando os plaquê de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem bandido. RR tem também. Contando os plaquê de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem bandido. RR tem também. RR tem também. É muita onda! A noite chegou e nós partiu pro baile funk. E como de costume, toca as mais gatas sempre pira. Como o brilho das joias do corpo, de longe elas... Rover, Evoque, na pista eu arraso. Pro Instagram um close, ela comenta o caso. E aqui são vários casos pra gente desenrolar. Camarote fechado e champanhe pra estourar. De Range Rover, Evoque, na pista eu arraso. Pro Instagram um close, ela comenta o caso. E aqui são vários casos pra gente desenrolar. Camarote fechado e champanhe pra estourar. Camarote fechado e champanhe pra estourar. E o bagulho tá ficando mil grau. Toma, toma, toma, toma, toma. E o bagulho tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Vai! Vibe e o Alisson, e o Dimas, da Black Shop, de São Francisco, obrigado, viu? Já tá todo mundo na área! E a galera, vem comigo e bora! Bora, minha live, vem de bora! Toma, toma, toma, toma! Que saudade da minha ex! Alguém tem saudade de ex? Acho que não, né? Ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Chibre, sua primeira, tô na área. Quero com a minha ex, preparada pra puta aqui, pô. pariu. E aí? Sabe por quê? Que se foda minha ex. Se foda minha ex. Bora pra cima então. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Ex é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai, toma, vai, Dia 18 de janeiro. Dia 18 de janeiro. O aniversário do maestro DJ David Show. Aguardem. Vai ser bagulho doido, moleque! Bora acelerar! Bora começar a acelerar! Mas primeiro deixa na batida! Assim, ó! Gabriel Saldi já chegou e a pressão já aumentou. Gabriel Saldi já chegou. Já tô na área. Gabriel Saldi já chegou e a pressão. Já aumentou. Não toma mais uma agora. Quando Gabriel Saldi tá tocando, olha o que ela fala. Olha o que ela fala. O brotar na 13 toda semana. O ruim é que era fofoca demais. E ela acreditava. Vem pra cima, vai! O jeito foi ter que virar o jogo. Mudar meu estado solteiro. Toda a galera do São Francisco. Desculpa. Da Black Shopping. Pra cima, vai! Não troco minha favela por nenhuma. Vem! Já fui feliz com ela. Fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela. E as pepecas vêm em mim. Que do que é? Já fui feliz com ela. Fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela. As pepecas vêm em mim. E o Gabriel Sardi vai tocando e olha o que a galera fala. Ele é foda. Vai tocando, vai. 1, 2, 3, vai. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala, uma bala que bate a onda. Botei uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Ao lado. Só caçando chupa, bonezinho pra trás. Só caçando chupa, mochila nas costas. Adinho na cintura, bonezinho pra trás. Só caçando chupa, bonezinho pra trás. Cadê a galera do Pai Sandu? Já tá na hora, já. DJ Big Show. E a galera do Remo? Vou ficar em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Quero ver você descer. E olha que já tá na área. O nosso promotor Beto. Ajuda aí! Muito obrigado, viu? Pra cima, Betão! Quero ver você descer. Tá na live! Pode sentar. Ele é a primeira dama! Grande Beto! Pode sentar! Bora, Beto! Pode sentar! Já tá na live! Pode sentar! Vem pegar essa carona, vem! Pode sentar! E vem sentando! E bora, detonando! E a galera vem chegando! E o Saldi! Os quatro cara que a bandida se amarra. São os quatro cara que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E ele? E o Gabriel Sound. E o Gabriel Sound. E o Gabriel Sound. E o Gabriel Sound. E o Gabriel Sound. O Gabriel Sound. O Gabriel Sound vai tocando e a galera vem no clima. Vem no batidão. Bora minha live. Ritmo, Zato, Horácio, pra toque. Toma! que tá achado no bolso. Falou. E aí? Consequentemente, vai. Meu parceiro Patrick, o Alisson, e o Dimas, a Black Shop, o São Francisco tá aqui ao lado. Ao lado. Ao lado direito. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Chama ela pra futuro. Chama ela pra futuro. Só lembrando pra galera que dia 5 de abril. Chama ela pra futuro. Vai ter uma onda muito bacana pra galera. E você não vai ser louco de perder. Chama ela pra futuro. Mais pólvora. Gabriel Sound. Chama, chama! Mais pólvora! E o bagulho tá mil grau! Dia 5 de abril! Tem o nosso carretão live show! No terreirão do Beto! O Juniai! Mais uma do Beto! E você não vai ser louco de perder! Vem! Parada vai ser lá no Jundiaí aí, DJ. Os carretão chegando lá no terreirão do Beto. Não. Mais uma dele que vai arrepiar. Bora, Beto! Todos a bordo! Explode o bagulho! Mais pólvora! Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não. Doente de amor. Ego, moleque, logo essa não. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. Vai, use! Bora na batida, bora começar. Bora, bora, bora. Gabriel Sound Live Show. Pra suportar essa dor outra vez, não vou jogar. Vem comigo! Em você a culpa que não tem, não vou. Bora, Betão, ele é a primeira dama. Só na manha. Um coração. Já tá aqui pela frontal. Já tá aqui no carretão. Puxa, amiga, e vem dançar. Mostra tudo que cê chama, chama. Analisar. Deixa a time desde lado. Puxa, amiga, e vem dançar. Mostra tudo que cê. Bagulho tá mil gravando. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode, pode dançar pelada. Eu tô vidrado. Em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. O prefeito que tá por ali? Eu quero ver você descer. DJ Mel, o exemplo do DJ Mulher, pra parar. E aí? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver... Bora, DJ Ailton! Já tá aqui no carretão! Ah, moleque doido! Live show! Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda. Lá vai! Toda a galera da Top Cam! China! Vou explicar a ti todo este meu sentimento. Ficar-te gravado em todos meus pensamentos. Ai, ai, ai, amor, desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Alto nível! Ai, ai, ai, amor, sejam bem-vindos na live. Pega essa carona. Eu não digo mentira. Eu quero conhecer e saber de ti um pouco. Agora eu quero é te ver. Estás em minha mente. Eu te quero comigo. Buscando, e meus sonhos eu vivo só. Só dá um toque pra rapaziada aí. Claro que tá bebendo aí na boca da latinha. Temos aí no nosso house mix as nossas taças aí. E as canecas também, masculina e feminina. Todas com a nossa logomarca aí pra galera, hein? Só lembrando também que nós temos a novidade do momento: o pirulito neon. Só chegar no nosso house mix, meu irmão. A gente vai trazendo a novidade aí pra galera. E também as toalhinhas aí pra mulherada que gosta de dançar. E soa muito. Temos aí a nossa toalhinha aí no nosso house mix. Ai, ai, ai, amor, eu quero provar o meu gosto de beijos. Lá vem! Vem pra live, vem! Esse é o passinho mais sensível que eu inventei. Ah, dança que eu já lancei. Chapulei. Chapulei. Chapulei. Pra cima, moleque! Seu amor me invadiu. Tá na área, tá na live! Pancadão, pancadão. Bora começar a cantar um pouco, vai! Pancadão. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outras vezes não vou. Outro amor vou encontrar. Prepara tudo aqui na live! Você me perdeu e agora chora. Chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor, estou cansada disso. Se você tiver tempo pra mim, me diga para onde não... Grande Junião, só quero que você... Já tá na área, já tá aqui com a gente, bora pra cima, moleque. Só fico nessa solidão, esperando a resposta do coração. Por favor, me liga, amor. Toma. Vai vira. na live show. Obrigado, viu? Sinta-se à vontade. Sabe por que eu voltei? Tô na galera do São Francisco também. Não tinha. Já tá na área. Ao lado. Ao lado direito. Solidão sem você. Tô na galera também. Na Top Car. Bora pra cima, vem. O meu amor vou te dar. Um abraço do Gabriel Sound. É pra sempre. Até a lua eu vou. Bora virar nas melhores. Pra te dar de presente. Vem, amor. Vem aqui, vem me amar. Eu sou Geneca. Olha quem tá na área. Eu sou o nosso maestro DJ Júnior Chão, da Nega Tarada. Já tá por aqui. Sinta-se à vontade na live show, viu, DJ? Obrigado, viu? Tamo juntão. Vem a noite, eu tô só. Vai vir aqui. Vermelho Prime, organização Brasinho e o Felipe Cruz, dia 6 de janeiro, véspera do aniversário de Santa Isabel. Não quero mais. Vai ser rock doom. E ele toca. Que você é desde Gabriel Sound. Parceiro Patrick, o Alisson Dimas, o Black Shop do São Francisco, obrigado. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Essa vai dele pra ti. Vocês estão em casa. Uma lapada. Filho é malucão. Filho é malucão. Ele é o doidão. Ele é o doidão. O piloto é o Júnior Show. O copiloto é... Ele tá na área. Comanda. Bora, Júnior Show. É o maestro, moleque. Cassino. O piloto é o Júnior Show. O copiloto é o Cleitinho. Um abraço a todos os polêmicos já na área. Detonando. Já chegando na live. E bora, bora, bora, bora, bora. Vai, bora pra cima, minha galera. Bora, joga pra cima. Joga pra cima. Um, dois, três. É agora. Pressão, moleque. Vai, vai, vai. Toma, toma, vai, vai. Tu sabe. Acendo o pavio. Mais pólvora. Se liga. Ela chegou de mansinho e vai... vai só no caqueado, dançando no passinho. E aí? Ela manda no pedaço. Ela chegou de mansinho e vai só no caqueado, dançando no passinho. Ela manda no pedaço. Quem é? Quem é? Quem? Bora, Júnior Show, e tô na galera, nega, tarada. Ela é a nega, é a nega, tarada. Ela é a nega, é a nega. Olha quem toca, tarada. Júnior Show, olha quem chegou. Olha quem chegou, olha quem chegou. Olha quem chegou, Júnior Show, já chegou. Vai vir, olha quem chegou. E deu um abraço também, nosso parceiro Neguinho. Aí com a gente na área, um abraço você, viu, Neguinho? Tá no carretão, garoto! Um abraço também, nosso parceiro Juninho Play. Lá de Castanhal, nosso parceiro Gordinho. E as primeiras temas também, tornado. Um abraço aqui do Jara, hein? Já avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, Carretão Live Show. Falei, não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri. Nosso parceiro Boca já tá com seu pirulito neon na boca, meu irmão. Menina, vai identificar mais rápido. Agora meu beijo de novo. Me pede socorro. Novidade pra galera aí no nosso Rose Mix, hein? Pirulito Neon. A novidade das festas agora. Pede por favor. Quem sabe. Só lembrando, Ciro da Vila. Campinense, dia 18 de janeiro. Barão Vermelho pra mim, dia 19, quem toca é o Paredão Treme Treme. E na segunda, a festa continua. Com a Carreta Guimarães. Era só pra gente ficar. Eu te avisei. Os polêmicos! Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Vai, vai, vai, vai, vai. Show, meu irmão, dale, dale atropelada. Nova Carreta Live Show. Encontrar algumas flores só pra chamar sua atenção. Toda a galera do São Francisco na área, obrigado, viu? Sempre bem-vindo na live. Sempre, sempre. Ao lado, meu bem, eu tô pedindo a tua mão. Eu pensei. Escrever alguns poemas. Já tá na live. Só pra tocar. Grande Dequino. Galera da Top Car. Eu sei. Pro Monte Beto. Ele é a primeira dama já na área. Obrigado, viu? Meu bem, eu tô pedindo a sua mão. Então case-se comigo numa noite de luar. Ou na manhã de um domingo à beira-mar. Quem sabe Deus, mãe? Diga sim pra mim. É muito som. Case-se comigo na igreja e no papel. Vestido branco com buquê no mar de mel. Diga sim pra mim. Vem, vem. Bora, salve, toca pra galera. Um, dois, três. Moleque do Melody e DJ Brasil. É outra dela. Tá difícil dar certo, mas é tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo. Depois que a chuva cai, o sol brilha, amor. A esperança te espera, corra, pegue na mão dela. Lute, não desista, tenha um grande amor e busque ser feliz. Grandes polêmicos, já na área. Tempo ao... Já